Ah, até que enfim subi a escada da vida e consegui chegar na TV. Mas caramba, tô tendo uma baita dificuldade de ficar calmo nesse camarim. É a sua vez, você está pronto? Tá legal, aqui vou eu. Só pode ser esse programa. O grande retorno do Mestre Jodo na televisão. Reigen! Por que esse maluco tá ali? E agora, salvaremos os pobres afortunados jovens que foram possuídos pelos temíveis espíritos malignos! Muito bem, vamos então apresentar os nossos muito poderosos ajudantes do dia! Primeiro, vocês já conhecem ele, o presidente da União Espiritual do Sol Nascente, o nosso querido mestre Kirin Jodo! Ele resolveu diversos problemas de muitas pessoas, ele é com certeza o melhor dos melhores! A seguir, ele... Essa é a sua primeira aparição na televisão. O mestre Arataka Reigen. Bom, muito prazer. Eu sou Arataka Reigen. Pode encontrar meu negócio na Cidade Tempero. Conta pra gente, quais são suas grandes realizações até agora, mestre Reigen? É difícil escolher só uma. Mas eu já derrotei aquela arrastadora. Hã? Que incrível. Parece que teremos muita coisa boa vindo aí, viu? Então vamos trazer aquele garoto. Mas muito cuidado, uma vez que ele pode perder o controle, por isso tivemos que deixá-lo amarrado. O que acha dele? Bom, vamos lá. No vídeo que acabamos de assistir, você mencionou que ele foi possuído pelo espírito de uma raposa depois de brincar com uma coisa parecida com o jogo do copo. Mas pra ser mais preciso, era o fantasma de uma raposa de Rupel, normalmente encontrada no norte da África. O que é isso? Ele deduziu precisamente o tipo de fantasma que era. O que acha, mestre Jodo? Pobre garoto amarrado desse jeito. Espero que não tenhamos que mantê-lo assim por muito tempo. Entendo, e eu também sinto mesmo. E agora, senhoras e senhores, finalmente vamos testemunhar o exorcismo em público. Mas antes, os nossos patrocinadores. Quando voltarmos ao ar, o senhor vai realizar o exorcismo, está bem? Não. Dessa vez, por que não deixamos o Reigen tentar, hein? Ninguém quer ver um velho agindo, não concorda? Vamos mostrar ao mundo por completo um paranormal da próxima geração que me sucederá assim, que tal? Mas hoje eu não devia ficar sentado na minha só fazendo comentários? Poxa, e eu aqui tentando te colocar sob os holofotes. Mas se acha que não vai conseguir, eu faço. Pode seguir o roteiro, amigo. Roteiro? Saquei! Espera aí! Deixa comigo! Sim, é claro que sim. O mestre Reigen vai realizar o exorcismo dessa vez. Vamos voltar dos comerciais. E parece que estamos prontos para esse exorcismo público. E quem vai realizar o exorcismo desta vez é alguém que temos grandes expectativas e que surgiu como cometa arrasador. Mestre Arataka Reigen, está pronto? Deixa comigo, porque eu, Arataka Reigen, aceito o trabalho. Eu me livrarei com sucesso desse espírito maligno. Pode ser TV ao vivo. Mas ainda assim é um programa de televisão. É uma armação muito bem escrita por um roteirista de segunda. Se eu fizer um exorcismo aleatório, eles vão aproveitar a deixa pro garoto se acalmar e a audiência do estúdio vai bater palmas. O apresentador vai me elogiar e o programa vai acabar. Opa! E ele começou jogando um monte de sal do nada! O espírito possuído do garoto parece estar se contorcendo de extrema agonia! Está funcionando! Está funcionando mesmo! Está funcionando como nunca funcionou! Ah, esse garoto tá atuando bem! Agora que eu sei disso, não vou me segurar mais, não! Esmagamento mágico especial! Pancada de sal expulsória! Soco! Bom, já vai fazer mais de 30 minutos desde que o exorcismo do Mestre Reagan começou. Mas parece que o espírito maléfico se recusa a sair do corpo desta pobre criança. Acupuntura de desintoxicação de espírito maligno. Golpe de água benta. Já usei todos os meus golpes especiais. Agora tem que ser tudo no improviso. Agora vamos pedir para o nosso outro paranormal interceder. Hã? Mestre Kirin Jodo, por favor, vem cá. Peraí. Eu servi só de escada, agora ele vai ficar com toda a glória, é isso mesmo? Espera só um pouquinho, só mais um pouco. Mudar agora no meio do processo é um pouco... Bom, é que estamos ao vivo, então... Meu caro Reagan fez um bom trabalho na última meia hora. Você é algum mestre estrategista? Muito bem, Mestre Jodo! Vamos ver em ação agora! Os meus holofotes! Hã? Exorcismo? Mas o garoto não está nem possuído. Só está atuando. Ah, para com isso, velho! Tenta entender! Por que vai estragar toda a preparação que o programa construiu pra você? Corretíssimo! Eu tô impressionado que tenha conseguido ver a mais pura verdade enquanto todos foram enganados esse tempo todo! Creio que o verdadeiro paranormal foi revelado aqui e agora, senhoras e senhores, concordam! Meu nome é Suzu Fukuda. Sou um ator da agência Mongol. Muito prazer. Foi uma ótima atuação. Eu agradeço muito. Mal deu pra perceber que ele tava atuando. Caro pesquisador de ficção científica Mog, o que acha? Bom, primeiro eu gostaria de perguntar ao senhor aí o que foi toda aquela bobagem de exorcismo. O que ia fazer com um espírito que nem mesmo existia? Poderia explicar? Mestre Reagan, eu acho que nossos espectadores também estão pensando o mesmo, viu? Será que talvez você não tenha poderes espirituais? Calma, calma. Vamos dizer que é assim que ele trabalha, não é? Ótimo, excelente trabalho, Mestre Jodo! Devia estar completamente evidente se o garoto estava possuído ou não. Isso se for paranormal de verdade. Ah, mas que rude, me perdoe. Eu não estava falando de você, não, Mestre Reagan. Eu sei que ele estava fazendo tudo aquilo para tentar animar as coisas pelo programa, não é? Mas eu posso garantir que não pedimos para ele fazer isso. Hã? É verdade? Coitadinho do Fukuda. Era basicamente tortura. Então o que você fez por 30 minutos, hein? Algum tipo novo de dança? É, quer dizer, parecia que o garoto estava possuído por algum espírito. Só estava espantando ele. Mesmo que fosse só uma atuação, espíritos podem vir a qualquer momento. O quê? Um espírito veio aqui, é? Nossa, eu nem percebi. Quando foi que ele apareceu? Faz uns 30 minutos. Nunca ouvi falar de espíritos malignos tão pontuais. Que tipo de espírito era, hein? Que tipo de espírito era? Era um homem... Era, sei lá, acho que era alemão. Ai, cala a boca! Se eu falar mais alguma coisa... Era Beethoven. Tan, tan, tan, tan. Assistiu o episódio de Detetive Sobrenatural? Sim, eu ri tanto. Aquilo foi uma execução pública. Esse Reagan é hilário. Acho que o Reagan se lascou dessa vez. Não tem como esse cara ser uma fraude. Será que o Reagan tem algum plano pra sair dessa fria? Parece que estão fazendo um grupo de vítimas. Você quer participar? Mas acontece que não somos vítimas. Ele era mesmo uma fraude. Deve ser por causa dele que não conseguimos decidir o que fazer. Eu sabia. Tinha alguma coisa errada com ele. Vou contar mais coisas dele pras TVs agora. Vem cá. Eu posso até estar enganado. Mas você não trabalhava num lugar chamado Escritório de Consulta de Espíritos e Afins? Isso mesmo. Ah, então o nome do seu mestre é... Arataka Rengen? É, isso mesmo. Peraí, você não tá sabendo, não? O seu mestre tá sendo detonado pra valer na TV e na internet também. Agora eu tenho certeza que vamos conseguir mais trabalhos. E se eu ficar famoso, posso conseguir outras plataformas de mídia pra gente. É tudo parte do plano dele. Aí. Ele achou mesmo que as pessoas não fossem descobrir. E ainda se diz um médium paranormal. Eu mesma fui vítima de fraude espiritual. Disseram que iam realizar um exorcismo e queriam que eu tirasse a minha roupa. Droga! Fui enganado! Esses desgraçados coniventes! Eles me usaram de bode expiatório para subir audiência por 30 minutos! Que droga! Aquele velho maldito! Agora tenho que agir e me concentrar em evitar que isso se espalhe! Mas o quê? Eles descobriram! É assim que vai ser? Como se eu fosse perder para um bando de pirralhos remelentos que nunca sofreram para conseguir nada na vida! Mas o título de impostor originou muitas críticas, acabou chegando a diversas plataformas e se espalhou ainda mais. E depois de 3 dias, a imagem de Reagan se tornando mal completo se concretizava. Não pode ser! Nada disso é verdade! Como ousam espalhar essas mentiras sem tamanho sobre mim? Então, basicamente, eu só preciso que vocês sejam minhas testemunhas para impedir que me chamem de fraude. Só precisam contar pra mídia. Hã? Ué, por que não estão sendo chatos como sempre? Cai fora daqui. Você não pode mais enganar a gente. Quê? Ah, você não pode estar falando sério. Realmente você deve ter achado que nós éramos presas fáceis. Não vamos cair mais nessa, ouviu? Poxa, o que ele está pensando? Devia ficar calado. Bom, acho que a única coisa que eu posso fazer agora é esperar esse problema todo passar, né? Como é que é? Eles estão na frente da minha casa. É ele! É ele ali, o Arataka Rengen! Eu sou do... O que foi aquele exorcismo que você realizou no programa? Volta aqui! Não acha que precisa se explicar para as pessoas? Poderia, pelo menos, responder umas perguntas. Você está de folga hoje? As pessoas não vão gostar disso. Eles estão todos de olho em você. Uma coletiva de imprensa! Só uma coletiva de imprensa. Hã? Coletiva de imprensa? Arataka Rengen, o homem que supostamente enganou pessoas com fraudes paranormais, anunciou que vai fazer uma coletiva de imprensa amanhã e acreditamos que os assuntos incluirão se suas atividades eram ilegais e se ele tem poderes sobrenaturais. Ai, ai. Já já vai amanhecer. Ele apareceu! O senhor Reagan está vindo! Ferrou. Não tô enxergando nada. Droga. Achei que tivesse uma chance de só discutir e tal, até vim preparado pra isso. Mas agora minha cabeça tá completamente em branco. Calma. Primeiro os repórteres têm que ter uma boa impressão de você. Eu gostaria de agradecer a todos por se reunirem aqui. Por que se reuniram aqui mesmo? É muito comum eu ficar cansado dessa porcaria toda bem na hora H. Que atitude é essa? Está zombando de nós? Disse que daria uma coletiva de imprensa. Porque vocês estavam na frente da minha casa. Vocês praticamente me obrigaram a fazer isso aqui. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre os seus atos fraudulentos. Espera um pouco aí. Por atos fraudulentos, está se referindo ao meu negócio? Por acaso tem alguém aqui capaz de provar que eu não tenho poderes espirituais? Ou mesmo tem alguma vítima que prove que foi enganada? Tem muitas pessoas que relataram que foram enganadas. Ah, autoproclamadas vítimas. Por que falar isso dessa maneira? Porque não foi provado, é. Mas eu ainda posso ser autoproclamado paranormal e não ser criminoso. Se eu fosse vocês, tomaria mais cuidado com as palavras que usam. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Você tem poderes espirituais? Eu não tenho nada a declarar. Por que você não quer responder? Porque você não ficaria satisfeito a não ser que eu dissesse não. Eu não posso provar que tenho poderes espirituais, já que nenhum de vocês tem. Olha só, vai mesmo tentar desconversar. Julgando pela transmissão ao vivo, parece que você é ótimo no improviso, né? Ah, acabou de falar alguma coisa? Não, não. Eu só tava testando o microfone. Ah, olha só, agora ele tá com essa atitude. É o fim dele. Ah. Quando foi que você começou esse seu negócio paranormal? Faz uns 4 anos. O que fazia antes disso? Eu trabalhava em uma empresa. Essa empresa tinha a ver com poderes paranormais? Não, não tinha nada a ver. Como ele tá respondendo as perguntas? Não tô entendendo. Que problemas as pessoas traziam pra você? Era tipo ombros pesados e fotos de espíritos. Eles viram resultados? Os casos foram resolvidos. Algum caso em particular que se destaque? Vamos desvendar lendas urbanas. Você já teve algum conflito com seus clientes? Eu não. Você já vendeu sal caro ou contas pra reza? Não, nunca. Parece que informações de quando você era estudante se espalharam pela internet. Não tem relação nenhuma. E segundo sua redação de formatura, resumindo, você escreveu: eu quero ser alguém. Por que entrou nesse negócio paranormal? Pode responder? Por que essa pergunta? O Reagan parece que tá bem pálido. Não continue deixando a mídia ser sua inimiga. Maravilhoso. Ele está sem palavras. Tem alguma coisa errada. Ele não parece o mesmo de sempre. Grande Mestre Reagan, o que aconteceu? Por que eu decidi viver como um paranormal? Não é como se fosse lucrativo e é bem problemático. Pensando bem, quando eu fazia tudo com bastante eficiência, mas não tinha nada além do sentimento de curiosidade, fiquei tão entediado com aquela vida que larguei o emprego e aluguei um escritório por puro capricho. Acabei entrando nessa farsa de trabalho por causa de um anúncio besta que vi na revista. Não foi nada sério. É isso mesmo. Na verdade, eu queria ter largado tudo há muito tempo. Muito obrigado! Ai, nem parece que eu estava tão tensa. Ai, que tédio. Parece que eu não sou diferente de um massagista. Acho que chegou a hora de juntar minhas coisas. O que será que eu faço agora, hein? Detetive particular parece legal. Mas acho que eles só investigam casos de traição. Acho que é melhor não, então. Com licença. Eu vim porque vi a placa. Pode entrar. Como é que eu posso ajudar? Ué, é uma criança. Fala, o que é que você quer aqui, hein, moleque? É que eu sou um paranormal. Hã? Tem vezes que eu não consigo controlar bem meus poderes e dá medo. Esse moleque deve estar de brincadeira comigo. Fala a verdade, alguém mandou você vir até aqui e falar isso pra mim? Não, eu nunca conversei disso com ninguém. Quando eu vi a placa aqui na frente, pensei que você fosse como eu. Que pudesse ver espíritos, como eu consigo. Um mentiroso patológico? Não, parece uma imaginação ativa. De qualquer forma, não parece mentira. E ele tá bem perturbado. Bom, pode entrar, moleque, vai. Tá. Eu também já tive muitos problemas quando era criança. Qual é a desse garoto, hein? Ele tá me olhando com esse olhar cheio de esperança. Parece que a coisa é séria. Esse garoto tá no próprio mundo de fantasia. Eu vou pensar em alguma coisa pra fazer ele logo pra casa. Escuta aqui. Só porque você tem poderes paranormais, não significa que seja menos humano. Existe gente rápida, boa nos estudos e até gente com forte odor corporal. Poderes paranormais são só outro atributo. Você tem que aceitar isso como parte de você enquanto indivíduo e seguir a vida de maneira positiva. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. Eu posso voltar aqui pra conversar com você? Então, eu não sei não, porque eu sou bem ocupado. Mas seja como for, é melhor voltar... Quem te dá? Cuidado, garoto! Espera aí. Você disse que também vê fantasmas, não é? Por acaso, garoto, consegue exorcizá-los? Tudo bem. Volta amanhã, então, no mesmo horário. É sério? Eu vou te ensinar a usar seus poderes. Naquela época, eu só podia admirar o garoto que entrou de repente na minha vida. Eu queria conquistar alguma coisa também. Eu só queria ser alguém especial. E no fim, esse é o resultado. Eu não mudei nada desde aquela época. Na verdade, eu só estava usando ele. E no fim, eu não consegui me transformar em nada. Talvez eu é que estivesse privando ele da juventude dele. Nossa, fui muito escroto naquela hora. Ele tentou mudar e eu tentei prender ele ainda mais. Aí, Mob, você tá assistindo? Você cresceu muito. Sabia disso? Esse cara não... Mas que tipo de resposta foi essa? Os outros não entenderam. Estamos passando desrespeito. Nossas câmeras! Onde é a coletiva de imprensa? O Reigen está fazendo isso! Deleshinesh! Mas que poder incrível! Isso não tá parecendo coisa do Reigen. Essa coisa tá ficando séria. Irmão! Irmãozinho! Como é que você pode ficar tão calmo? Por que você está fazendo isso? Isso são seus poderes espirituais? Não sei. Eu não tenho certeza do que tá acontecendo. Minha nossa! O que é isso? O que tá acontecendo? Já acabaram de perguntar se eu sou uma fraude? Não, mas o que é isso? Bom, nesse caso, eu vou encerrar a coletiva de imprensa. Ah, o que vai acontecer com a gente? Eu sei lá. Vocês deviam se concentrar e encontrar a próxima pauta. Uma das luzes caiu! Que programinha! Eu perdi meu tempo. Mob, por que você tá aqui? Também não sei. Vamos dar o fora daqui, vocês dois. Eles ainda vão perseguir você por um tempo. Hã? Aí. Você sabia? O quê? Quem eu realmente sou? Não viu as coisas que estavam rolando na internet, nas revistas? Eu sempre soube. Desde o começo. Hã? A verdadeira identidade do meu mestre. É de um cara bom. Caramba, que fome! Vamos comer lamen e depois ir pra casa? Tá. Não, falando nisso, mestre, feliz aniversário atrasado. O Mob finalmente vai contar pra Tsubomi o que ele sente e ele vai tentar ficar no top 10 da maratona? Não tenho escolha, parece que ele precisa da minha ajuda. No 8º episódio da 2ª temporada de Mob Psycho 100, mesmo assim, em frente. Primeira edição limitada é a melhor decisão.